Sandra, Sandra Martins, é dirigente da recém-fundada Associação Portuguesa de Fisiologistas do Exercício. O fisiologista do exercício, o que é afinal? O fisiologista do exercício é o profissional que vai levar em conta todo aquilo que é o nosso funcionamento interno, em termos do nosso metabolismo, parte hormonal, toda a parte cardiovascular, e consoante a condição de saúde em que a pessoa esteja, ver quais são os cuidados a colocar em prática para que o exercício possa ser um benefício para a sua saúde, quer na prevenção de doenças, as doenças, por exemplo, não transmissíveis, que são agora, já de alguns anos esta parte, um grande problema de saúde pública, e quando as doenças já estão presentes também, pode ter aqui um papel importante na redução dos sintomas, na melhoria da qualidade de vida e da saúde em geral destas Portanto, pessoas. Portanto, uma profissional da qualidade do corpo, do estado do corpo. Sim, do estado do corpo. Que importância tem o caminhar, o andar a pé? É um recurso básico para a atividade física? É fundamental, não é? A locomoção é a nossa forma privilegiada e primordial, não é? De nos deslocarmos e de realizarmos todas as nossas ações do dia-a-dia, a nossa rotina diária, é aquilo que nos confere autonomia, é podermos ter esta atividade locomotora que é o caminhar. Do ponto de vista também fisiológico, isto tem um impacto ao nível cardiovascular, por exemplo, pode ajudar a controlar o colesterol no sangue, pode ter aqui também um benefício nos níveis de tensão, ajudar a controlar, nos níveis da glicémia, uma pré-diabetes, ou mesmo a diabetes, pode ajudar também a aumentar o dispêndio energético e com isso ajudar a controlar o peso. Ao nível da depressão, por exemplo, também pode ter aqui algum impacto, apesar de nós sabermos que o caminhar e fazê-lo de uma forma recreativa, estes benefícios poderão acontecer, de uma forma mais leve, comparativamente ao exercício estruturado. Mas eles existem. Depois existe toda a parte também de socialização, de poder pertencer a um grupo, se a caminhada for feita em grupo, de partilhar com a família, pode ser uma atividade realizada em família, há cada vez menos tempo também para os momentos em família, isto pode ser um momento privilegiado para, no fundo, reforçar os laços. O isolamento também, que é muito comum, a nossa população está a envelhecer, o isolamento nas pessoas mais idosas é também preocupante, e este tipo de iniciativas, caminhar, estar em grupo, poderá também ajudar a reduzir este problema. O fisiologista do exercício tem um papel complementar ao do médico, neste caso ao médico de cuidados primários, médico de saúde familiar, há competências que são do fisiologista do exercício que não são competências do médico. O médico prescreve o quê? É o fisiologista. O médico aconselha. Aconselha? O fisiologista pode aconselhar, mas acima de tudo tem competências para prescrever. E aí sim, prescrever significa, no fundo, indicar aquela que será a dose adequada, de atividade física ou de exercício que a pessoa deve realizar e, por exemplo, ao caminhar, explicar à pessoa qual poderá ser uma distância a percorrer ou uma duração que a caminhada deverá ter, a passada com que poderá realizá-la, o que é que poderão ser também aqui depois cuidados a ter durante a atividade, antes e após. Portanto, aqui um papel, no fundo, de clarificar e ajudar a retirar mais partido ainda para a saúde desta atividade que é a caminhada. A unidade de saúde familiar, onde já funciona de modo piloto, de modo experimental, a participação do fisiologista do exercício, parece-lhe que o caminho é esse, o futuro será fisiologista do exercício também dentro do centro de saúde da unidade de saúde familiar? Sim, parece-me que sim, no sentido de poder fazer já uma prescrição e não só o aconselhamento. Poderá ser a referenciação para iniciativas locais das juntas de freguesia, das câmaras municipais ou outras entidades, mas poderá também ser a pessoa sair já do centro de saúde com o seu plano de exercício personalizado, que poderá fazê-lo na rua, em casa, ou noutro local que lhe seja acessível. A Associação dos Fisiologistas de Exercício nasceu este ano, está pujante. Estamos numa fase ainda de crescimento. Vamos fazer o lançamento oficial da associação em breve. Estamos a desenvolver várias iniciativas que queremos já apresentar nesse momento, mas em breve daremos notícias acerca da data e teremos muito gosto em que estejam presentes para partilharem o momento e divulgá-lo também. Com gosto.